Sessão das Seis. Isso aí, pessoal. Sessão das Seis começando aqui na Rádio Fiscar. Boa tarde aí, meu nome é Maurício Zatoni. Continuar aí com vocês aqui comandando a Sessão das Seis junto com outros locutores nessa tarde aí bem chuvosa e que vai seguir aí provavelmente uma noite nublada. Boa tarde, eu sou Luiz Henrique Ferreira e estamos começando aqui nosso programa de trilhas sonoras. Você pode entrar em contato com a gente por meio de vários meios aí. Sessão das Seis, @gmail.com ou pelo MSN, estamos aqui ao vivo, né? radiofiscar@hotmail.com. Ou você pode também seguir a gente no Twitter, twitter.com/sessãodasseis, que a gente está aqui também logado para conversar com vocês. Mande sugestões ou críticas, vamos conversar. Bom, eu sou a Gabriela Nogueira e eu vou começar a introduzir o tema da semana. E para quem acompanha o nosso blog, ou o nosso Twitter, Sessão das Seis, nosso blog sessãodasseis.blogspot.com, essa semana foi atualizado o blog com o post do programa Machos pra Caramba, que foi aí algumas semanas atrás, e o post tá lá pra quem quiser ouvir o programa inteiro, também tá lá pra baixar ou pra ouvir no streaming, né? E o Macho pra Caramba foi um programa que tratava de homens de destaque, né? A gente passou filme como Rock 3, Os Bons Companheiros, Cães de Aluguel, Clube da Luta. Então são filmes com luta, filme com explosões, enfim, filmes de macho. Bom, eu sou a Fer Martucci e o nosso tema de hoje é Mulheres pra Caramba, que não tem nada de contrário aos filmes do Macho pra Caramba, na verdade até parecido em alguns aspectos. Então a gente vai falar sobre filmes de grandes mulheres, batalhadoras, fortes, livres, mulheres que deram um nó na repressão machista e deixaram os homens aflitos. Mulheres que viveram sua vida fazendo o que queriam e tiveram que mostrar seus punhos. É, exatamente. A gente tentou fazer aqui no programa, trazer um pouco de cada estilo, acompanhando bem a visão de cada diretor ou diretora, até mesmo uns filmes mais antigos, né? Tentando mostrar a visão da época e tal. E vai desde aí do cult francês, Claire de 5 a 7, da Arne Vardar, tem o espanhol Tudo Sobre Minha Mãe, tem aí também o Dançando no Escuro, tá? Um filme que mais pessoas conhecem. Tem biografia da Tina Turner, tem o filme americano Monster, tem o brasileiro Antônia, entre outros aí que a gente vai conferir daqui a pouco. Bom, e pra começar, a gente vai começar a falar do filme Monster, né? Que é um filme independente aí de produção dos Estados Unidos e da Alemanha. E ele retrata o caso verídico de Eileen Wuornos, que era uma ex-prostituta de Daytona Beach. E ela foi a primeira mulher a se tornar uma serial killer. O filme foi escrito e dirigido por Patty Jenkins, a quem Eileen Wuornos deu acesso a várias de suas memórias escritas. Essa diretora, ela ficou bastante emocionada assim, com a vida dessa mulher. Assim. Bom, e Eileen Wuornos, real, foi condenada à morte por assassinar brutalmente vários homens. E o filme tenta trazer à tona um lado mais doce, talvez humanizado dela, né? A história é Eileen Wuornos conhece Selby Wall, que é a Christina Rich. Eileen é vinda pela Charlize Theron. E logo elas se sentem atraídas, uma pela outra. Eileen, querendo uma vida mais digna para ela e sua namorada, tenta sem sucesso arranjar trabalhos, mas não consegue e começa a assassinar e roubar os homens que a procuram para a prostituição. A Charlize Theron recebeu vários prêmios de melhor atriz, incluindo o Oscar, o Globo de Ouro e o Urso de Prata, no Festival de Berlim. Então a gente escuta agora a música que toca numa cena num clube de patinação. A música é The Tide is High, do Blondie, que tem tudo a ver com o tema também, porque a vocalista é mulher pra caramba. Nyare malai kala Hawe Hejiko Sessão das Seis. A gente acabou de ouvir a música Detalhes High, do Blondie, no filme Monster. E agora a gente fala do filme Cléo, da 5 a 7, que é um filme franco-italiano de um movimento chamado Nouvelle Vague Francesa, nos anos 60. Ele foi escrito e dirigido pela belga Agnès Varda, uma diretora renomada e bastante importante dentro desse movimento, que foi marcado por diretores homens em sua maioria, como, por exemplo, Truffaut e o Godard. É, e esse filme, né, ele acompanha duas horas da vida de Florence Cleo Victory, que é uma cantora francesa. E ele acompanha durante as 5 às 19, né, que é o título do filme. E ela vai andando por Paris, assim, aguardando o resultado de uma biópsia. E ela conversa com um rapaz num parque, assim, e o filme pega bastante diálogos, bastante existencialistas, assim. Bom, esse filme é considerado, de um ponto de vista feminista, porque ele questiona a forma como a mulher é percebida na cultura. E é um tema bastante caro às teorias feministas. O movimento estava bem forte nessa época, principalmente na França. É, a trilha sonora do filme é composta aí por composições instrumentais originais de Michel Legrand, que é um grande pianista e também um grande compositor e arranjador. Já participou de várias outras trilhas sonoras também, da Nouvelle Vague, do Godard e tal. E nesse filme, inclusive, ele tem um papel, ele aparece no filme como um pianista que toca piano tal, enquanto a personagem da Cleo ensaia uma música, que é a música Santuar, que significa Sem Você. A atriz é a Corinne Marchand. Então, essa música é bastante difícil de encontrar, porque ela não é uma música que existe só dentro do filme, e é ela que a gente vai escutar agora, no Sessão das Seis. Isso aí, pessoal, a gente tá escutando aqui o Sessão das Seis. A gente acabou de escutar uma trilha, uma música cantada no filme Cléo, de 5 a 7, um filme francês, uma música também que saiu no álbum Michel Legrand, eu acho que é Michel Legrand, as trilhas no cinema, no Velho Vaga, e tem essa música lá também. E agora a gente vai para um outro tema aqui, deixa eu me localizar, Almodóvar. A gente vai falar do filme Tudo Sobre a Minha Mãe. E esse filme combina totalmente com o tema de hoje, porque ele fala tanto da mãe quanto da mulher, e, essencialmente, né? Então, nos filmes do Almodóvar quase sempre figuram mulheres fortes e determinadas. Meu, Almodóvar é Almodóvar, muita gente, quase todo mundo já viu o filme dele. Sempre é uma mulher, né? Sempre é uma mulher, e é sempre um tema muito próprio, assim, é algo que gira em torno das mulheres, assim, de uma vida cotidiana. Da sexualidade, né, os temas, né? Até das particularidades emocionais, assim, coisas assim. Bom, e no filme Tudo Sobre Minha Mãe, Manuela, após a morte de seu filho, vai a Barcelona em busca do pai do menino, né, que é um travesti chamado Lola. E o filme lida com temas complexos como AIDS, travestivismo, identidade sexual, religião, fé e existencialismo. O filme ganhou o Oscar de melhor filme de língua estrangeira em 2000. E esse filme, ele foi dedicado a grandes mulheres do cinema, assim, né? E também a mãe do Almodóvar, que morreu no final da gravação, assim, da filmagem desse filme. E agora o Maurício vai anunciar a música pra gente, que a gente vai escutar aqui. Essa música, a gente já tocou ela no segundo programa do Sessão das Seis, chama Tarrabone, é o nome da música, do Ismael Lô, que é um compositor bastante caro aí do Almodóvar, né? A gente vai escutar Tarrabone, do Ismael Lô, e a gente vai ver como essa música é bem diferente, aí, bem eclética. Sessão das Seis. A gente acabou de ouvir a música Tarrabone, do Ismael Lô. E agora, nesse bloco, a gente vai falar de um filme que dificilmente quem viu não chorou. Bom, vou dar mais uma dica. É uma drama musical, tem um fim trágico, mostra a história de uma mulher muito forte, corajosa, que mesmo cega é uma grande trabalhadora. E pra quem ainda não sabe o que filme é, a última dica. É um filme com uma trilha musical bastante expressiva e dramática, feitas todas as músicas foram feitas pela mesma mulher. É, a gente tá falando do Dançando no Escuro, que é um filme que a personagem principal aí foi vivida pela Bjork. E a direção do filme é do Lars von Trier, famoso aí por nunca repetir a mesma protagonista, porque ela sempre se recusa a fazer outro filme com ele, né? Sabe-se lá por quê. Nicole Kidman também não quis fazer o Madeleine com ele. E esse filme, o Dançando no Escuro, ele completa uma trilogia. Ele também gosta bastante de trilogias, o Lars von Trier. É, e a trilogia que o Dançando no Escuro fazia parte tinha antes o Breaking the Waves, ou Ondas do Destino, e o Idioturn, não sei a pronúncia, mas o nome em português é Os Idiotas, que são filmes anteriores ao Dançando no Escuro, que pra ele completa essa história, né? A trilha sonora do Dançando no Escuro foi lançada no álbum Selma Songs, porque a personagem chamava Selma, né? O personagem da Bjork. Foi toda criada pela Bjork, né, esse álbum, e é um álbum dela mesmo, não é um álbum exatamente trilhas sonoras do filme, né? Então, a música que a gente vai ouvir desse filme é I've Seen It All, da Bjork. Se eu não me engano, é a cena do trem, né, Luiz? É, essa cena mesmo. E tem uma curiosidade, parece que essa cena foi filmada com 100 câmeras, assim, que é uma quantidade muito grande, né, pra uma cena. Duas já é enorme, assim, imagina 100. Algo meio megalomaníaco, né? Bem, né? Mas pra fazer grandes filmes, né? Vamos lá. É uma cena bem boa, né, também. Vamos então aí com I've Seen It All, da Bjork, trilha sonora do Dançando no Escuro, aqui no Sessão das Seis. Was a sigh on my very first day. estava escutando agora a música da Bjork, Ivy Sinirol. E voltando a falar, né, nosso tema das mulheres pra caramba, nosso próximo filme é Faster, Pussycat, Kill Kill. Que é um filme cult, assim, que infelizmente não estreou no Brasil. Ele não parece ser feminista, apesar de dialogar com esse tema e empoderar as personagens mulheres do filme, né? E ele se baseia no romance do próprio diretor, o Russ Meyer. O filme traz violência gratuita, com papéis sexualmente provocativos e diálogos de baixo calão. Ele é considerado um exploitation filme, que quer dizer mais ou menos um gênero com abordagem mórbida, exagerada e sensacionalista da temática que trata. Ele se aproxima do kitsch e assim muitas vezes pode se tornar até cult. Então esse filme ele conta a história de três go-go girls assassinas, amantes de violência, de pancadaria. Oi? Ô louco! Sério. E essa coisa assim de ele ser um exploitation filme é um filme que faz muita propaganda, que é apelativo, seria talvez apelativo, assim diria. E não necessariamente os filmes são bons. Mas isso, essa coisa de ele ser apelativo torna ele cult. Tem uma grande procura por ele, né? Então ele conta a aventura aí de três go-go girls assassinas e amantes de violência. Elas curtem também uns rachas de carro e tal. E a líder delas é vivida por Tura Satana, que é uma artista japonesa que começou aos 13 anos como uma bailarina bastante exótica. Ela lutava artes marciais, ela acrescentou acrobacia e humor nas suas performances. E assim, então, ela sempre foi convidada a fazer pequenas aparições em filmes... de orçamento baixo, assim, e ela acabou se tornando uma grande personalidade desses filmes. Bom, e as músicas do filme são na maioria instrumentais do diretor musical do filme, o Igor Cantor. Só a música, que é a introdução, Run, Pussycat, é que tem letras. São os créditos iniciais bizarros do filme que vale a pena conferir. Então a gente vai ver The Boss Tweets, Faster Pussycat. Isso, essa é a banda que gravou a música, mas antes tem um aviso em inglês, que é um aviso que era dado antes desse filme mesmo no cinema. Que a gente toca ele aqui como uma música mesmo também. Gotta tell me, was it love or some high-grade alcohol? Ladies and gentlemen, welcome to violence, the word and the act. While violence cloaks itself in a plethora of disguises, its favorite mantle still remains sex. Violence devours all it touches, its voracious appetite rarely fulfilled. Yet violence doesn't only destroy, it creates and molds as well. Let's examine closely then this dangerously evil creation, this new breed, encased and contained within the supple skin of woman. The softness is there, the unmistakable smell of female, the surface shiny and silken, the body yielding yet wanton. But a word of caution, handle with care and don't drop your guard. This rapacious new breed prowls both alone and in packs, operating at any level, any time, anywhere, and with anybody. Who are they? One might be your secretary, your doctor's receptionist, or a dancer in a go-go club. Thank you. Sessão das 6, a gente acabou de escutar a música Faster Pussycat do The Boss Tweeds, ou do Eagle Cantor, que é, era a trilha sonora aí do filme Run, como que é? Faster Pussycat Kill Kill. É um filme que não lançou aqui no Brasil, mas que eu recomendo muito, assim, você encontrar esse filme por aí. E agora a gente vai falar de um outro filme, que assim, se tem uma mulher batalhadora, é a personagem desse filme, né? Que é a Clarice P. Precious. Então esse é o título do filme em inglês, Precious. E aqui no Brasil, Preciosa. Devido à atriz que interpreta Precious é Gabour Sibidi. Ela vive uma garota de 16 anos, negra, obesa e analfabeta, que vive num gueto, em Harlem. Ela ficou grávida duas vezes do próprio pai e sofre abusos físicos, mentais, sexuais, tal, da própria mãe, desempregada, né? A mãe dela tá desempregada. Ela tem E o seu primeiro filho é conhecido como Mongo, e ele tem síndrome de Down e vive com a avó. Mas a mãe dela quer que o garoto viva com elas, para que ele possa receber uma bolsa maior do governo. Bom, e é um filme de 2009, né, americano, do diretor e produtor Lee Daniels, e é baseado no romance Push, da escritora Safir. O filme foi indicado a vários prêmios em várias categorias e ganhou bastante dela, principalmente de melhor atriz coadjuvante para Monique e melhor roteiro. A trilha do filme é composta de muito soul, R&B, hip hop e disco, principalmente de grupos de mulheres negras, como é o caso da música que a gente vai ouvir agora, It Took a Long Time, do grupo LaBelle, que tem a cantora e atriz Patti LaBelle como líder e bem famosa por suas performances. Took a long time to recognize your face. Oh! It took a long time running around. It took a long time for to find this place. It took a long time in my life. Yeah. Vamos ouvir então a música It Took a Long Time, da, do grupo La Belle. Vamos então para Sessão Brasil, vamos falar de Antônia. Sessão Brasil. Antônia é uma experiência brasileira de transmídia, ou seja, tem produtos de vários tipos de mídia, né? Como um filme para cinema, uma série de TV, álbuns de músicas, videoclipes e jogos de videogame online. É, então, o Antônia, o filme foi o terceiro longa da cineasta de São Paulo, né, Tata Amaral. Antes ela tinha feito um Céu de Estrelas e Através da Janela, que foram bastante premiados. Ela lançou esse filme em fevereiro de 2007 e que narra aí a história de quatro amigas que enfrentam um cotidiano de violência, pobreza, machismo, para ir realizar o sonho delas de ter uma banda de hip hop, rap, chamada Antônia. E depois dos meninos da Cidade de Deus serem representados no cinema, era a vez agora das meninas poderem se identificar. A Negra Li vivia preta, a Cindy Mendes como Lena, Leila Moreno como Bárbara e a Kelina como Maia. É, e a gente vai escutar aqui no Sessão das Seis a principal música assim, do grupo Antônia, que recebe o mesmo nome, né? Antônia. É. Vamos escutar ela aí. Aí. É, da rua sim, da Brasilândia sim, vem com Antônia, segue assim. Antônia brilha, Antônia sou eu, Antônia é você. Oh, Antônia brilha, e qualquer uma Antônia pode ser. Oh, Antônia brilha, Antônia sou eu, Antônia é você. Oh, Antônia brilha, e qualquer uma Antônia pode ser. Sei que sou capaz de lutar e com dignidade minha paz encontrar. Força para resgatar, vou buscar música da alma. Sabedoria, vou me libertar. Eu tenho o dom, esqueça a guerra, tenho o som. Vem trazer de volta o sonho de vencer. Vou te mostrar como lutar, como viver. Ei, mulher, o grito, a força, união, perseverança, lutar, crescer, saber, viver. Fé, compaixão, amor no coração. É a ponta pra jogar, estou e vou avante. Sou lena, sou forte, vou rumo ao gol. Jamais parar, insisto, não desisto. Corro o risco, não me esquivo, não. Não desisto, corro o risco, não me esquivo, não. Não. Antônia brilha, Antônia sou eu, Antônia é você. Oh, Antônia brilha, e qualquer uma Antônia pode ser. Oh, Antônia brilha, Antônia sou eu, Antônia é você. Oh, Antônia brilha, e qualquer uma Antônia pode ser. Vem ser mulher, vem conquistar o teu lugar. Um mundo novo unificar. Pra ser do bem, amar sem olhar a quem. É só querer barbarizar. Então vem, Antônia, batalha pra viver. Cantar é minha arma pra vencer. Nada pode parar, ninguém vai me calar. Nada pode parar, ninguém vai me calar. Ulalala, sou do time Antônia. Ulalala, time, time. Ulalala, sou do time Antônia. Ulalala, time, time. Personalidade, honestidade, sim, são qualidades de uma mulher que é Antônia de verdade. Plantar sementes, quebrar correntes, representar gente da gente. Antônia brilha, oh, transluz a vida, oh, Antônia brilha, viver, vencer, cantar, Antônia, Antônia brilha, oh, transluz a vida, oh, Antônia brilha, viver, vencer, cantar, Antônia, Antônia brilha, oh, transluz a vida, oh, Antônia brilha, viver, vencer, cantar, Antônia, Antônia brilha. Oh, Antônia brilha, viver, vencer, cantar, Antônia. Você acabou de ouvir a música tema do filme Antônia. E a gente volta com o nosso tema Mulheres pra Caramba. Agora a gente fala sobre uma mulher que contribuiu muito com o movimento feminista, a Chiquinha Gonzaga, que escandalizou a sociedade carioca da sua época com suas ideias libertárias e com a popularização do samba com a música genuinamente brasileira. E é entre a classe artística marginalizada que Chiquinha Gonzaga encontra o apoio para compor. E vai tornar-se a primeira compositora e maestrina do cenário brasileiro no fim do século XIX. E a necessidade de adaptar o som do piano ao gosto popular valeu a glória de tornar-se a primeira compositora popular do Brasil. Então, em 99, a Globo exibiu a minissérie Chiquinha Gonzaga sobre a vida dela, né, da Chiquinha Gonzaga, dirigida, a minissérie foi dirigida pelo Jaime Monjardim e outros diretores. A minissérie foi dividida em praticamente duas temporadas, né, no caso foram duas fases de 19 capítulos cada uma, e a primeira foi a filha, né, a Gabriela Duarte, que interpretou a Chiquinha Gonzaga jovem, né? E na segunda, a partir do capítulo 19 em diante, foi a mãe, a Regina Duarte, que interpretou a Chiquinha Gonzaga na sua fase adulta e tal. É, e agora a gente vai escutar duas composições da Chiquinha Gonzaga, né, que estavam presentes na minissérie. A primeira é uma linda canção, né, Corta Jaca, e em seguida a gente vai escutar a música O Abre Alas, que foi a Chiquinha, né, ela foi a primeira autora de uma marcha carnavalesca, né, que foi com essa música. Autora mulher? Eu acho que autora mesmo, assim. Marchinhas no geral. É, no geral. Vamos escutar essas duas músicas aí, então. Saudade. ganhar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Só estão escutando aí o Sessão da Seis. A gente acabou de ouvir as músicas O Abre Alas, cantadas pela Ângela Maria, Marlene e Emilinha Barbosa, e O Corta Jaca, da Chiquinha Gonzaga, ambas aí trilhas da minissérie Chiquinha Gonzaga, né? Agora a gente vai dar a programação de cinemas da região. Agenda da semana. Bom, quero lembrar todo mundo que vai rolar o quarto contato. Então acessem a programação em www.contato.ufscar.br. E no o Cine São Roque, hoje, tá? É uma programação do Contato também, hoje às 8 da noite. Tem o Vaudeville do século XXI, apresenta em Água Vermelha em Contato com a Terceira Dimensão. Vai ter a exibição do curta Monstro da Lagoa Negra Remix, realizado com alunos da Escola Estadual Aldailma Malmegrim Gonçalves. A exibição de um curta 3D, que é o Trabalhando por Amendoins, da Disney. E do longa 3D, Disque M para Matar, do Hitchcock. Tudo em 3D, gente, com óculos e tudo, programação do Contato. E na quarta-feira, no Sino Fiscar, também na programação do Contato, é a sessão especial de aniversário, né? Vai passar o filme Zumbi Somos Nós, que faz parte do ciclo de outubro, que é Ou Colaboramos ou Evaporamos. Quarta-feira, às 19 horas. E amanhã, dia 2, às 20 horas, no CDCC, que fica no centro, na Rua 9 de Julho, 1227, o filme Arca Russa, que é aquele filme único em plano sequência, sem cortes. Então amanhã, dia 2, às 20 horas. E no Sesc, no sábado, às 6 horas, vai passar o filme As Duas Vidas, de Mattia Pascal. É um filme italiano, hein? E no domingo, às 6, o filme 4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias. Também um filme italiano. E no Cine São Carlos, essa semana, tem Meu Malvado Favorito, Nosso Lar, Par Perfeito e A Origem. E lá no Shopping Guatemi temos Comer, Rezar e Amar, que estreia hoje. O Brasileiro Nosso Lar, Resident Evil Recomeço, Par Perfeito e Solomon Kane, O Caçador de Demônios. Infelizmente a gente está terminando aqui o programa. Acessem o nosso blog, que é o sessãodas6.blogspot.com, e o nosso e-mail para contato é sessãodas6.gmail.com. E assim vocês não ficam com tantas saudades da gente, né? E siga a gente no Twitter também, twitter.com/sessãodas6. Lá no blog tem o programa Machos pra Caralho. Machos pra Caramba. Machos pra Caramba, desculpa. E o Sessão das Seis, ele tem produção e pesquisa de Ana Kiel, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Maurício Zatoni, Thiago Rigolino, Fer Martucci e Luiz Henrique Ferreira. Bom, então o programa tá terminando. Queria mandar um beijo pra Marina, que tá ouvindo a gente, e sempre me dá conselhos aí, tá falando com a gente no Twitter sobre roteiros e sugestões, que eu queria mandar um beijo pra ela. Ah, eu queria falar um negócio. Quem gosta de Pedra Branca, a banda, né, vai ter hoje no Teatro Municipal às 8. Exatamente. É, eu não me lembro o valor da inteira, é, mas a meia... 50 estudante. Isso. E 15 inteira. Legal. E a gente finaliza aqui o programa com uma outra música também. Aliás, eu queria avisar que todo o programa hoje, a gente tocou BGs, né, aqui no fundinho, enquanto a gente fala, músicas do filme Thelma e Louise, que é outro filme de mulheres pra caramba. E agora a gente, pra finalizar o programa, a gente fica com uma outra música, que tem uma curiosidade, que eu vou contar aí pra vocês, que é de um filme que é cinebiografia da Tina Turner, que chama, o nome do filme é uma música dela, que é What's Love Got To Do With It, significa o que o amor tem a ver com isso, e é baseado na autobiografia dela, escrito por ela, claro, Tina, né? E ela assumiu abertamente que foi vítima de violência pelo ex-marido, Ike Turner, isso tá no filme. E o que levou eles a se separarem, tudo isso numa época que não era nada comum mulheres se separarem, muito menos assumirem terem sido vítimas de violência doméstica, né, algo que era bastante escondido debaixo dos panos, né? A gente vai escutar então o trecho inicial da música, os créditos iniciais. Ele é bem diferente, assim, mostra um coral gospel numa igreja. E a Tina Turner, ainda chamava Anna Mae Bullock, né, o nome original dela, né? Uma pequenininha, assim, uma garotinha, ela arranha gritinhos de R&B, assim, no, durante o coral. E ela é duramente repreendida pela orientadora, a gente vai ouvir até a bronca dela. E aí, numa segunda tentativa, ela canta ainda mais, assim, e a orientadora, assim, a senhora, ela leva ela embora da igreja pela orelha, mas nem por isso ela para de cantar. Antes de bater a porta, ela tá lá cantando loucamente lá na rua, assim. Então a gente escuta a voz dela bem fininha, assim, no meio do coral. Imaginem, essa é a pequena Tina Turner. E o Sessão das 6 fica por aqui. Um abraço pra todo mundo, até semana que vem. What is wrong with you? You just cut out all that wild gyration and blues shouting in here. Ain't the 4th of July picnic and you ain't singing with Mr. Bootsy Whitelaw and his slide trombone. Show the Lord a little more respect. Do you understand me? Do you understand me? Bright light. Sessão das Seis.